Você pra mim não passou de um tempo perdido. Fez o que fez, não teve dó e acabou comigo. Uma dor que vai levar uma vida inteira pra se curar. Você não tem juízo. Entregar o meu coração em suas mãos é o mesmo que morrer. Você usa ele feito um escudo pra se defender. Mas eu sei que o errado dessa história sou eu, sou eu, sou eu. Você pra mim não passou de um tempo perdido. Fez o que fez, não teve dó e acabou comigo. Uma dor que vai levar uma vida inteira pra segurar. Você não tem juízo. Entregar o meu coração em suas mãos é o mesmo que morrer. Você usa ele feito um escudo pra se defender. Mas eu sei que o errado dessa história sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu quem faz amor e chora. Sou eu quem sempre abre a porta. Sou eu quem te perdoo, você fala te amo. Sou eu quem te aceito de volta. Sou eu quem faz amor e chora. Sou eu.